Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aqui é Paulo do Caboclo Sete Flechas, faço parte desse grupo. Comecei com 2 anos de idade, tenho 53. Eu fiz parte de vários grupos, como do Mestre Salustiano, trabalho com Nóbrega também, dando oficina de caboclinho. Eu nasci dentro da tribo, que foi fundada em 1971, na cidade de São Bebedouro, mas que faço parte até hoje desse grupo, do Mestre Zé Alfaiate, que era meu pai. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte do caboclinho. Ei, salve, salve, amores, amoras, que nos acompanham aqui, nossos parceiros, parceiras, aqui no nosso terreiro de bulimentos e discussões, né? Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui, novamente, com as minhas parceiras espetaculares, né? E aí, vocês já tiveram também aí, né, o sabor, né, o sabor de quem estará aqui com a gente, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Meninas, dê o seu salve aí. Salve, salve, amores, e muito axé, aqui é Sally Ribeiro, bora! Salve, salve, Fafi Prado aqui. E hoje a gente vai falar sobre o caboclinho. O que é caboclinho? Já aqui também com a gente, né, que já deu aí a sua apresentação, né, mas eu vou ter a honra de apresentar aqui, né, agora de forma mais formal, Paulo Sérgio dos Santos Pereira, ou Mestre Paulinho Sete Flechas, nascido em Maceió, Alagoas. A partir dos 14 anos, passa a dar aulas no Teatro Brincante, na capital paulista. Atualmente, em sua terra, o núcleo familiar lidera todas as atividades, onde há a casa, há a sede do brinquedo, as reuniões, os preparativos de cada carnaval, enfim, a colorida e melodiosa alegria, a firmeza dos gritos de guerra do folguedo, mesmo quando em repouso dos tocadores e bailarinos. O grupo pertence à Mesa Branca, espírita aos orixás de caboclo, à Mesa da Jurema. Mestre, por favor, nos dê a sua bênção novamente. Bom dia, povo do grupo. Aqui quem fala é Paulinho, mestre do Caboclinho Sete Flechas. O Caboclinho foi fundado em Alagoas, em Maceió, em 1971. A gente faz parte do Carnaval do Recife. Nós temos vários ritmos de dança, como a guerra, o baião, perré e a macumba do caboclo. E dentro do caboclinho existe o cacique, a cacica, o pajé, são esses personagens do Caboclinho Sete Flechas, e aí é um grande orgulho estar fazendo parte desse grupo. Fiz parte também do Teatro Brincante, do Mestre Salustiano também fiz parte, viajei para a França, para Cuba e para a Alemanha, passei 1 mês e 15 dias na França com a bailarina Pina Balge, a finada bailarina, que era, se chama Pina Balge, da França. Passei lá 1 mês e 15 dias dando oficina de caboclinho e oficina de percussão. E para mim foi um grande orgulho conhecer a maior bailarina do mundo. Que espetacular, né? O senhor já nos trouxe aqui, né, um histórico, né, do caboclinho, né? E eu gostaria que o senhor conversasse com a gente, né, falasse da maneira como o senhor, enfim, quisesse falar, né, cantar, enfim, fique à vontade, aqui quem manda é o senhor, a respeito do caboclinho, porque assim, o senhor nos colocou aqui, né, várias formas de caboclinho, né? Vários passos, né? Vários ritmos de caboclinho, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais pra gente, né? Descrevesse um pouco mais esses ritmos pra gente, né? Pra gente poder conhecer um pouco mais. O ritmo do caboclinho se chama guerra, é quando a gente tá na selva, na mata, dando uma obrigação para o caboclo. Aí se chama o ritmo de guerra, tem vários tipos de ritmo de dança, várias coreografias. O perré, a gente também tem outros tipos de dança que são diferentes os passos. O baião também é quando tem uma festa de um casamento de uma tribo indígena com a outra. Aí eles tocam o baião E a macumba do caboclo é quando ele está dando obrigação nas matas que toca para dar obrigação para os caboclos, não só para os caboclos, como para todas as tribos indígenas. Salve, mestre, a sua bênção. Toda a licença de entrar aqui nessa roda de conversa. E gostaria de falar um pouco, perguntar sobre a questão da intolerância religiosa, né? Ou do racismo religioso, porque a gente tem que entender aonde que está, né, essa prática, e principalmente nesse momento agora do Brasil, que parece que está tudo mais à flor da pele, né? Mas vamos dizer assim, mais explícita essa perseguição, essa discriminação, o racismo mesmo. Eu queria que o senhor comentasse, por favor, a possibilidade, por exemplo, de com a arte, com a cultura, com essa tradição, que ela inclusive é espiritual, né, está muito ligada à espiritualidade, como que se dá essa resistência quanto à intolerância religiosa e todas essas formas de racismo que a gente vê pela frente? Sempre existe, né? Porque o caboclinho, queira que não queira, as tribos indígenas foi o primeiro a descobrir o Brasil. Aí a gente tem muito preconceito o povo tem com as tribos de caboclinho, porque antes eu respeito todas as culturas de Pernambuco, como o maracatu, o frevo, o cavalo marinho, o bumba meu boi, as escolas de samba. Mas para mim é o maior orgulho fazer parte de um caboclinho, pior que seja do caboclinho, quando eu vejo que está numa avenida, que eu estou junto deles, para mim é a maior alegria do mundo. E a gente lutando para acabar com isso, porque cada vez a cultura de Pernambuco, não só de Pernambuco, do mundo todo, de caboclinho, de maracatu, está caindo, porque eles não dão valor mesmo à cultura de Pernambuco, nem de todos os países, né, daqui de Recife. Mas a gente consegue porque, graças a Deus, sou patrimônio do governo e patrimônio em material do mundo e do Brasil. Consegui isso com a palestra que eu tive em Brasília, no Frenário. Aí a gente conseguiu fazer o caboclinho virar patrimônio histórico do Brasil. Salve, mestre. A bênção. Gratidão já pelas palavras. Eu participei de uma oficina de curso de História da Dança no Brasil, né, que é a Cia Dual de Dança promoveu, e tive a honra de estar com o mestre. E o senhor trouxe uma fala que me marcou muito, que foi de que quando o senhor era pequeno, né, era criança, o teu pai, se não me engano era o teu pai, ele falava, olha, se não dançar, não come. E aí tinha que fazer a dança, treinar a dança, né, ficar para poder comer. Aqui na Inquipa a gente tem esse bulimento, né, que a Joyce trouxe, de que alimento que mantém em pé sustenta, né, que a cultura é o nosso próprio alimento. Então eu queria que o mestre, por favor, falasse sobre essa relação com teu pai, com a família, né, sobre ser continuidade, né, e os passos que vêm adiante, essa continuidade agora com como que está também agora com a geração das crianças, né, sobre essa continuidade da cultura enquanto um alimento de vida. Sim, eu nasci em Maceió, nós somos bebedores. Fui adotado pelo mestre Zé Alfaiate, de uma tribo indígena, que a minha mãe deu ao mestre Zé Alfaiate. Aí ele me trouxe para Recife em 70. Em 70 ele me trouxe para Recife, em 71 a gente levantou o caboclinho sete flechas. E isso para mim foi um grande orgulho, conhecer esse mestre Zé Alfaiate e me adotar como filho. E tudo dentro do caboclinho eu faço parte de desenho, bordado, dança, ritmo, tudo aí o que eu faço, as danças, bordo também. Tudo é passado pela minha mão, eu agradeço porque foi o mestre Zé Alfaiate que me ensinou. E para mim eu estou muito satisfeito com a cultura do caboclinho Sete Flechas, que eu amo esse caboclinho. E gosto também do meu sócio também, que a gente queimamos esse sete flechas, a gente conseguiu erguer a cabeça e ficar até hoje com o caboclinho sete flechas. Ele passou essa herança para mim e eu continuo levando até um dia Deus me levar. Quando Deus me levar, mas onde eu estiver, o caboclinho vai estar dentro do meu coração. E com certeza aqueles que vieram antes também continuam com o senhor, né, mestre? Não está sozinho, o senhor. Com certeza, quando o caboclinho começa, o senhor não está sozinho, né? Os mestres que vieram antes estão ali dançando juntos também. Eita, nós! E aí, hein? Se sentindo bulinado, fera? Se sentindo bulinada, fera? Então daqui a pouco a gente volta. Tupiriçá! Aquá! Tupiriçá! Aquá! Que caboclo são vocês? Sete flechas! Sete flechas em cima do alto daquela serra, pé do grito de paz ou guerra? Guerra! 24! Candê! 24! Candê! Corta o pau, caboclo, corta o pau de um mês! A beira do sul, outra beira do mês! Corta o pau, caboclo, corta o pau de um mês! A beira do sul, outra beira do mês! Hoje tem dá! Areia do mar! Hoje tem dá! Areia do mar! Caboclo é esse, tanto é sete flechas, vai embora! Caboclo é esse, tanto é sete flechas, vai embora! We'll be right back. Acabamos de ouvir um trecho do CD O Som dos Caboclinhos, que foi realizado pela Plural Projetos e Produções Artísticas em 2003. O maestro Ademir Araújo fez a direção musical e colaborou com as composições a Banda Sinfônica da Secretaria de Educação de Pernambuco, Banda Amigos da Cidade do Recife, Sexteto de Sopros da Cidade do Recife. O CD conta também, né, com a participação das tribos de caboclinhos, a tribo Sete Flecha, né, na qual o mestre Paulinho está aqui com a gente, a tribo Tupã, tribo Araparrós, tribo Oxóssi Pena Branca. Gente, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de conhecer, tá? É muito lindo, é demais. Aliás, esse ritmo caboclinho é espetacular. Enfim, vai lá, tá tudo tá só dar uma bugada que vocês conseguem encontrar todo o material. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! No bloco anterior, o mestre, né, Paulinho Sete Flechas, que está aqui com a gente, na qual a gente está tendo a honra de ter esse bulimento, conversa, alimento, dose de garrafada espetacular, né, comentou a partir de um bulimento da Sul, né? Dessa coisa da importância dos que vieram antes, né? Da importância do caboclinho, o quanto uma cultura, ela é tão significante para nos mantermos vivos. E aí, mestre, né, eu acho muito lindo, né, a maneira como a maior parte dos mestres, né, chamam, né, o cavalo marinho, o samba de coco, a ciranda, né, o caboclinho como brinquedo. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, sabe? Dessa coisa desse brincar, né? Desse brincar para se manter vivo, desse brincar como alimento, desse brincar como comprometimento de vida. Eu gostaria que o senhor conversasse, falasse com a gente a respeito disso, da maneira que o senhor quiser. Enfim, aqui quem manda é o senhor, mestre. A história da dança, para mim, é um orgulho que quando eu estou ensaiando, que eu vejo meus sócios, meus componentes, tudo fazendo parte do caboclinho, do ritmo das danças, como a gente toca todos os quatro ritmos do caboclinho, quando a gente começa, a alegria é quando a gente dá o grito de guerra, que é chamando os caboclos para dançar, que se chama Tupiriçá Taquá. Que caboclos são vocês? Sete flechas. Sete flechas em cima do alto daquela serra, pede o grito de paz e guerra. Guerra, 24 tandeia, corta o pau caboclo, corta o pau tirumé, uma abelha no sul, outra abelha no é. Oi, que tem da areia do mar, oi, que tem da areia do mar. Caboclo é esse que tanto chora, é sete flechas que vai embora. Quando a gente começa o ensaio, aí fala essa lua. Maravilhoso, mestre. E, mestre, você pode nos contar aí um pouco de quem foi o caboclo sete flechas, né? Enfim, só pra gente ter mais ideia, né? O pessoal de casa também saber. Quem foi o caboclo sete flechas? Porque ele foi criado por duas tribos rival, diferente. Aí um cacique era de uma tribo e o pajé era de outra tribo. Aí, eles tinham uma filha e o sete flechas fazia parte, o pai do caboclo sete flechas fazia parte. Aí terminou simbolizando por uma cacique que se chamava Itaquaraci, o nome da cabocla. Aí eles tiveram um relacionamento, aí quando nasceu o caboclo sete flechas. Aí uma família não queria aceitar, nem a outra, aí pegaram, jogaram sete flechas no meio da mata para eles se criar sozinhos. Mestre, o senhor poderia, por favor, contar um pouco como que o caboclo sete flechas se apresentou para sua família? O caboclo sete flechas, o mestre Zé Alfaiate, ele fazia parte do terreiro de Umbanda em Maceió. Aí ele fez um pedido ao caboclo sete flechas, que ele tinha um dos filhos dele tinha um problema de saúde. Aí ele fez o pedido ao caboclo sete flechas, aí ele conseguiu receber a oferenda do caboclo, o meu irmão ficou bom. Aí ele levantou o caboclo sete flechas em Maceió. Aí foi quando ele conseguiu, que ele fazia parte do terreiro de Umbanda. Aí dali ele levantou o caboclo sete flechas. Mestre, gostaria de saber um pouco mais sobre como foi o começo do caboclinho na rua, né, no carnaval. Como que começa essa vinda dos terreiros de Umbanda para a rua, para o festejo de rua? Começa o foguete no mês de setembro, que é o dia do aniversário do Caboclinho Sete Flechas, que é do dia 7 de setembro. A gente começa os ensaios todos os domingos, que a gente fazemos na nossa sede. Aí a gente começa no domingo, aí passa o ano todinho. Uma semana antes do carnaval, a gente vai para as matas para dar uma obrigação do caboclo, para limpar a frente do caboclo, a gente não ter desavença com nenhuma tribo. É isso que é a história do caboclinho. E o Sete Flechas, ele não é tribo, ele é caboclo, porque ele foi criado em sete cidades, aí se dá o nome de Caboclinho Sete Flechas. Olha só, fica aí a sugestão para professores, para procurarem mais, pesquisarem, né, se aproximarem. E olha que 7 de setembro diferente que a gente pode começar a cultivar nas escolas, né? A gente acompanhar o processo do caboclinho, né, que começa no 7 de setembro. Fica aí uma sugestão, bulimento, para quem está na área da educação. Nossa, sou demais. Eu ia justamente falar sobre isso, você já falou. Enfim, acho demais, exatamente. Tá vendo como é só conhecer, ter curiosidade, gente, ir atrás, conhecer um pouco mais, que tem muitas possibilidades, sabe, de se pensar a nossa educação com outras perspectivas, com outros olhares, a partir de coisas que a gente já faz nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Justamente isso. Pensar em 7 de setembro como uma outra história, né? Não essa oficial aí do livrão. Além disso, mestre, eu gostaria de dizer também que eu estou muito feliz de conhecer, de ouvir essas histórias sobre o Caboclo Sete Flechas, porque é um caboclo que está muito presente na minha família, né? Era um caboclo que pertencia à minha avó, né? Minha avó, eu cresci no terreiro de Candomblé Angola, né? Que aqui em São Paulo é muito comum também chamar terreiros de Candomblé Angola de Umbanda, né? Porque a nossa cultura afrodiaspórica, ela se cruza mesmo, ela se mistura, enfim. E é um caboclo da minha avó, e na qual eu tenho, né, uma pequena imagem dele aqui na minha casa, né, que é um caboclo que eu tenho como proteção. Então estou muito feliz, né, de ver essa história e de ver enfim, o quanto é tão espetacular, né, conhecer a potência, né, a força, né, dessa ancestralidade desses povos originários aqui na terra, né, desses encantados aqui da nossa terra, né. Se a gente já indo para as considerações finais, eu gostaria que o senhor comentasse aqui com a gente, né? Meio que o senhor já meio que falou, mas assim, para a gente dar uma reforçada aqui, né? Primeiro, da importância de se falar, né, dessas histórias, dessa cultura, da nossa cultura, né? Da nossa cultura dentro dos equipamentos públicos, dentro das escolas. E gostaria que o senhor nos contasse, né? Que, né, o senhor já deixou aqui, já falou aqui mais ou menos, né? O quanto os políticos, né, governantes, né, da sua terra, da sua região, não olha tanto, né, não favorece, não faz políticas públicas, né, que de fortalecimento da nossa cultura. Eu gostaria que o senhor, primeiro, nos contasse as dificuldades. O senhor tem muita dificuldade em estar dentro das escolas, de ter essa aproximação com os professores. Como que os professores aí da sua região, né, entende a importância de se conhecer a cultura, de se trabalhar nas escolas com as crianças, né? A partir das histórias nossas, né? A partir das nossas histórias, a partir dos povos originários, donos dessa terra, né? Quais são as dificuldades que o senhor encontra na escola? Como que o senhor vê que os professores entendem isso? Enfim, fica à vontade, mestre. Fiz muito pouco trabalho porque eles não puxam muito pela cultura de caboclinho, nem de maracatu, nem de frevo. Eles não colocam isso, só é a orquestra de frevo que eles botam em todos os colégios, mas apoio de prefeitura, do governo, para a gente ter um espaço para dar oficina de caboclinho é muito pouco mesmo. A não ser quando eu vou dar oficina de caboclinho na cidade de Tabajara, na casa do mestre Alustiano, quando eu vou para a casa do Maria Paula, que é do Grial, que eu dou oficina também no grupo dela, mas em colégio é muito pouco, porque a gente não tem esse apoio todo, nem da prefeitura, nem do governo. Se a gente vê, né, isso é para constatar, né, que o quanto, né, a gente tem falta de políticas públicas, mestre, porque não é só aí não, aqui em São Paulo também é a mesma coisa. É a mesma coisa em relação aos grupos, sabe, de culturas afrodiaspóricas, indígenas, tradicionais, clássicas, aqui desse território chamado Brasil. Enfim, Su, com você para as considerações finais. Muito agradecida, acho que em nome da Inquimpa e com certeza de todo mundo que está ouvindo. Quero deixar aqui a minha memória de estar na presença, né, do mestre Paulinho Sete Flechas, fazendo a vivência em dança e ouvir pela vibração da palavra com o corpo, né, estar na presença, é outra coisa, assim. Então, esse nosso programa, eles são doses de garrafadas, de bulimentos, para realmente, sabe, assim, esquentar as nossas cadeiras, os nossos banquinhos, para dar aquele calorzinho, a gente ter que levantar e sair e se mexer. Então, fica o convite para aproximação, né, porque essa cultura da branquitude, do colonialismo, ela quer estudar e pesquisar e detalhar ao invés de conviver, de compartilhar. Então, que a gente busque mais por sentido do que significado. E que fique esse convite para que cada pessoa, a partir do que foi tocada aqui nessa conversa, faça um mergulho em busca de sentidos e de vivências, porque a nossa cultura, todas as matrizes culturais africanas, indígenas, diaspóricas, elas são relacionadas com a vida, são saboreadas com a vida. Então fica esse convite, o agradecimento. E mestre, por favor, deixe suas considerações finais para a gente, diga ou cante, enfim, o que teu coração mandar, quiser e disser, e o nosso está aberto e muito grato pela sua presença. E também, se quiser deixar aí os contatos, né, onde é que a gente encontra materiais, né, já foi falado um pouco, mas se quiser deixar mais alguma referência de contato do Caboclinho Sete Flechas. A gente é daqui de Recife, Pernambuco, a gente mora na rua Travessa do Dole, a gente começa os ensaios, como falei, no dia 7 de setembro, vai até o carnaval. Quem quiser vir fazer parte do foguete do Caboclinho, olhar, quiser ensaiar. A gente tem também material de caboclo, como surdo, mineiro, exere, gaita. Nós temos esses produtos que nós vendemos na sede também. E fica o carinho de vocês todos, da tribo Sete Flechas, mandando muita paz e muita axé para todas as culturas de Pernambuco, não só de Pernambuco, como no Brasil todo, São Paulo, no Rio, em todos os países Bahia. Aí eu deixo meu agradecimento e um abraço para todas as culturas de Pernambuco e para vocês também. Ai, mestre! Gratidão profunda pela sua bênção, pela sua fala, pela sua conversa, pelo seu bulimento. Gratidão, mestre, gratidão. Amores e amoras, que programa, hein? Que dose de garrafada. É isso, por hoje é só, até daqui a pouco. Axé, mestre, muito obrigada por esses compartilhamentos. Vida longa, muita alegria e muita resistência aí para todos nós. Um grande abraço.